Fechando a edição das campeãs da semana, ao som de Gustavo Lima, Diz Pra Mim, ocupando a primeira posição dentre as melhores, as mais tocadas e indicadas aqui na sua rádio favorita. E eu lembro, você liga, participa, manda a sua preferida e quem sabe na próxima edição você confere na íntegra a sua preferida aqui nas 15 mais nas campeãs da semana. Eu, Diego Soares, deixo você um grande abraço, grande beijo e a gente se encontra na próxima edição tocando pra você as melhores, as campeãs da semana. Até lá, tchau, tchau. Você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir. As campeãs da semana. De volta na próxima semana.